percebi todas as portas fechadas. Eu não consegui entender o que fiz pra ser assim. Caminhos traçados, eu não pude andar, e com os olhos fechados, não quis enxergar o horizonte além, muito além do céu, do céu. Certo dia fazer tua vontade, precisa ter fé, mesmo que o se diz não valeu, perdeu, perdeu. Deus vai além de um sonho que se acabou, e muito mais que uma noite que se seria meu fim.